começando aí mais um podcast If You Have Ghosts aí. Episódio de hoje, vamos falar sobre o Opus Eponymous. Finalmente vamos falar sobre um álbum completo da banda. Até então a gente vinha... Falou da demo, falou do single Elizabeth. E agora a gente vai falar aí do primeiro álbum da banda que saiu, né? Que mostrou a cara da banda pro mundo. Que uniu muita gente, fez muita gente virar fã. E também fez muita gente odiar a banda. Muito ódio, né? Não sei porquê, mas gosto é gosto, né? Não tem como reclamar. Vamos lá, antes disso eu já quero começar aqui agradecendo aí o pessoal que comentou lá no blog, que comentou nas postagens no Facebook, aí nos grupos. Por enquanto a gente não tem página ainda, a gente tá sentindo aí como que vai ser o programa, se vai ter audiência, se não vai. E aí a gente vai fazer isso daí, a gente vai investir mais tempo pra criar a página de Facebook, pra poder fazer postagens lá e tudo mais. Quem agradeceu aí, muito obrigado. Quem agradeceu não, quem comentou, né? Muito obrigado. Vou continuar tentando fazer o programa cada dia melhor. A gente tá no começo aí. É, infelizmente a qualidade não é 100%, mas a gente vai lutar pra conseguir fazer uma coisa boa aí. Com certeza, se vocês participarem, vai dar mais ânimo pra fazer. Quem pediu também, pediram pra fazer um episódio um pouco mais extenso e tal. Eu não tô fazendo episódios tão grandes ainda, porque já tive outros podcasts e eu já tive a experiência de fazer o pessoal reclamar que era muito demorado, que era não sei quanto tempo, que era pra fazer uma coisa mais curta. E realmente, eu não quero ficar enrolando muito, pelo menos não agora no começo, pra vocês não ficarem de saco cheio, não enjoar do programa e conquistando, né, aos poucos. E aí a gente vai aumentando um pouco o tempo e tal. E aí depois a gente faz um programa mais extenso, né? Mas hoje, né? E talvez isso eu vou tentar tocar pelo menos 3 músicas aí do álbum. Que não vai dar pra me tocar tudo, porque se eu tocar tudo, né? Aí ferrou, vai ficar com quanto tempo que vai ficar o programa? Vai demorar, né? É isso, vamos lá. Eu vou tentar falar um pouco aí sobre quando que saiu... gravadora, produtora e algumas curiosidades sobre a capa. Eu não vou falar agora as referências, vou só falar um pouco por cima. E aí depois, num outro programa de as referências das capas, aí eu vou falar mais detalhado sobre o que é aí pra vocês. Bom, vamos aí pra vinheta e já começaremos o programa. Bom, aí como vocês puderam ouvir aí esse primeiro sonzinho aí, né, que é o Deus Culpa, que já começa, que abre as portas para o Ghost, né, começa aí o primeiro álbum, né, pra quem, muita gente que não conhece ou não foi atrás de ver single, primeira vez que eu vi o primeiro CD, assim como eu, começou por aí. Eu vou falar um pouquinho de cada faixa, vou tocar uma, são 9 faixas o álbum, o Opus Eponymous, que saiu aí, o disco é de 18 de outubro de 2010, saiu pela gravadora Rise Above, Metal Blade, pela Trooper Entertainment, teve a produção do Gene Walker, e é um álbum que eu gosto muito, né? Eu acho assim que tem músicas muito boas, e não dá pra falar que é um clássico do Ghost, porque até então a banda tem 2 discos, então falar que já é o clássico... É meio... Não é tão certo. Mas com certeza com o tempo vai se tornar. Bom, a capa, assim como eu falei pra vocês que eu ia falar algumas referências, eu não vou contar a história inteira ainda, vou só falar por cima. É inspirada em um filme que é... Ele veio de um livro e o filme se chama... Tem gente que chama A Hora, fala A Hora do Vampiro. O nome em inglês é Salem's Lot. Tem um vampirinho na capa ali, o Nosferatu, com o bracinho aberto ali, né? A lua, uma casinha, e é bem parecido. Eu vou deixar pra vocês aí no post, no blog, um link pra vocês verem a imagem aí, pra quem não conhece ainda a capa do Salem's Lot. Depois eu como eu disse, eu falarei mais, mais curiosidades e tudo mais sobre o filme e o livro. Bom, o primeiro álbum do Ghost já começa com esse pedacinho que eu deixei a Deus Culpa e já vem com uma porrada na sua cara, que vem com Conclave com Dio. Pô, essa música, pelo menos pra mim, assim, foi a primeira que eu ouvi do Ghost, antes de eu saber do CD e tudo mais. Eu ouvi ela no Hellfest que eles tocaram. Putz, eu fiquei impressionado e fui ouvir o CD, achei incrível. Em seguida, na Conclave com o Dio, ele já mete outra porrada na sua cara, que vem Ritual, que puta é... É como eu falei, não é um clássico ainda, mas com o tempo vai se tornar o clássico da banda. Em seguida da Rito, já emendam Elizabeth. Puta, aí... É só porrada até aí. É só música boa. A Elizabeth, que também, como eu falei no programa passado, saiu um single. Saiu um single com a música Elizabeth. A Rito já tinha saído também. A Death New também já tinha saído. Então a gente já tinha algumas músicas que tinham saído em outros lançamentos da banda anterior a esse primeiro disco, e eles só completaram com algumas ali, né, que também não perde, né, de jeito nenhum o seu valor, mas que o povo conheceu ali no primeiro CD. Bom, o Ghost, eles vieram com essa temática de trevas e coisa do mal, e ao contrário de todas essas bandas, né, que tem esse tema mais dark, letras satânicas, a banda veio diferente. Apesar das letras e a temática ser assim, o que aconteceu? A banda vinha com um vocal meio que melódico, um vocal cantado, não aqueles vocais gritados, né? Eu vou até ver se eu tenho algum exemplo aí, eu vou deixar pra vocês. Mas a banda veio com uma opção mais... Uma opção não, né? Uma proposta diferente, que muita gente não entendeu e não entende até hoje. Os caras tentam fazer um som mais setentista, oitentista ali, uma coisa mais balada, uma coisa... Apesar de ter elementos pesados, ainda o vocal é bem leve, é bem cantado, você consegue ver uma melodia ali, um ritmo, não é uma coisa jogada lá na sua cara que você não entende nada. E muita gente não entendeu. Um pessoal que explicou bem, assim, que eu achei uma explicação ótima para comparar o que é o Ghost, foi o pessoal do Wiki Metal, não sei se vocês ouvem aí, mas é um podcast muito bom sobre música, que os caras falaram muito bem do Ghost e tal, pô, muito bacana, e eles fizeram uma comparação mais ou menos assim: o Ghost é como se fosse um demônio. Só que ele não é aquele demônio feio que quer te levar pro lado negro, te obrigando sendo mal com você. Ele quer te levar pro lado negro como se fosse o Papa, mandando beijinho, falando oi, boa noite, obrigado. Ele quer levar você pro lado negro sendo simpático, é tipo um advogado do diabo, sabe? Que ele quer pegar as mulherzinhas, ele não quer ser do mal. Ele é, mas a aparência dele é que ele é um cara legal. Boa noite, children, sabe, essas coisas. E o pessoal não entendeu a proposta da banda e fica falando que a banda traiu o movimento e que não sei o que. Mas eu já falei até uma vez aqui no programa, os caras, eles próprios dizem que eles não são heavy metal, eles são um pouco de tudo. Rock dos anos 70, dos anos 80, um pouco de pop, entendeu? E muitas pessoas ouvem duas, três músicas e já saem metendo pau, não quer nem saber. Bom, eu já falei de quatro músicas aí, eu vou mandar um som agora do Opus. É difícil escolher um porque eu gosto de todas, mas como eu falei, a primeira que eu ouvi, cara, foi a Conclave com o Dio. Então não teria como mandar ela. Vou mandar ela pra vocês aí e eu já volto pra gente conversar mais aí sobre o Opus Eponymous. Ou como você gosta de falar aí, Opus Eponymous, Opus Eponymous, não importa. Importa que você ouça o CD e se divirta ouvindo essa banda e balance a cabeça, que você fique feliz, cara. Vamos aí com Conclave com Dio. Bom, voltando aí, galera, vou falar um pouquinho para vocês também, assim como eu fiz no single Elizabeth, falar um pouquinho das versões e prensagens que saiu do CD. Mas eu vou terminar de falar o faixa a faixa aí depois a gente retoma nesse papo aí da prensagem e versões, milhares afim. Bom, depois de Elizabeth, cara, aí vem Stand By Him, Ponson. Como eu falei, é difícil você pegar cada música e falar, essa é boa, essa é mais ou menos, essa tem um conteúdo mais leve, mais pesado. Não, esse é um CD que você põe, ouve ele inteiro e repete, porque todas as faixas são ótimas. Depois de Stand By Him, tem Satan Prayer, também que tem um refrão levado e tal, tem partes pesadas e já tem uma parte mais contida, e assim como That's New, que começa naquela baladinha, e depois o pau come, é um puta de um som. Depois de Death Knell tem Prime Mover. Eu, galera, eu podia fazer um esquema de dar notas e dar estrelinhas assim, mas eu não vou fazer porque senão já viu, né? Cada um tem sua opinião. Depois, se você quiser comentar aí quantas notas, quantas estrelas você dá para cada faixa, você deixa aí nos comentários. Bom, depois de Death Knell tem Prime Mover, que também, como eu falei, tem uma parte mais levada, tem uma parte mais um pouco mais decadenciada assim, e também tem partes um pouco mais animadas. E o CD termina de uma forma maravilhosa com a Gênesis. Puta, se destaca o instrumental ali dos Nameless Ghosts ali, que é muito muito bom. Os caras tocam muito bem. E você vê muitas influências nesse álbum de Black Sabbath, Blue Oyster Cult. Você vê assim, outros, como eu posso dizer assim, influências dos anos 70, anos 80. E antes, e como eu disse aqui, a última é a Genesis, mas tem a faixa bônus no disco, na versão japonesa, se eu não me engano, que é o cover do Beatles, que é a Here Comes the Sun. Eu não curto muito, sim, sei lá, eu falar que eu não gosto de Beatles aqui, vão me apedrejar. Mas eu não. Ao vivo ficou boa, ficou, soou bem ao vivo, mas assim no CD eu não costumo ficar parado lá escutando lá, e a não ser que eu esteja fazendo alguma coisa. Mas essa faixa 10 aí, que seria Here Comes the Sun, veio só na edição japonesa. As demais são 9 faixas. Mandar mais uma música pra vocês aí. Como eu já mandei nos outros programas, se eu não me engano, eu já mandei a Ritual, a Elizabeth, já mandei a Death Knell. Eu vou mandar pra vocês agora a Genesis, que é a faixa que termina o álbum, que, pô, é sensacional. Como eu falei, é de destacar ela. Os caras tocam muito bem, fazer um puta som. Tem que falar, a banda é impecável. Se você não gosta, cara, abre a cabeça, tenta ouvir, tenta dar uma chance pros caras que você vai gostar, eu tenho certeza. Então vamos aí com a Gênesis do Opus Eponymous de 2010. Thank you. voltando aí, galera, para essa última parte, eu vou falar um pouquinho das impressões, como eu poderia dizer para vocês, as prensagens, isso, as prensagens. Vou falar para vocês aí das prensagens do disco, até onde eu sei, não sei se tem mais, se você puder falar mais, tem 5, assim, que saíram oficiais. Com essa versão tem disco preto, com azul, com vermelho, tem de duas cores, tem splash, picture disc, e também tem uma outra mensagem que saiu que já foi maior, que daí pra frente já não, eu já não sei se teve mais, até onde eu pude ler, foram 5 e mais uma mais pra frente são desconhecidos, que já saiu mais de quase 5 mil, 5 ou 6 mil aí discos. Bom, nas versões tem muita cor, galera. Tem muita. Que eu lembro que o da Elizabeth tinha, se eu não me engano, 4 ou 5 versões diferentes. Versões que eu falo, se você pegar o LP, tem aquele pretinho normal. Aí. Que nem vai vir. Costumam ter o preto normal, certo? Que é aquele vinilzão. Aí depois já tem. Muda a gramatura. Aí já tem que muda a cor, que muda o desenho. Tem o picture disc, que vem com a capa desenhada, então o disco é a capa, pra quem não é muito familiarizado assim com vinil. E aí depois tem versões, eu vou contar aqui mais ou menos, não sei se o cara tem todos aqui, mas o que tem aqui aparece, quer ver, ó, 3, 6, 9, 12. 12 aí já você vem pra 23 e mais 4 vinilzinhos menores, eu não sei quanto que é a gramatura dele, assim, de cabeça, mas é aquele vinilzinho que é menor. Então a gente vai ter aí splash disc, que é tipo como se o cara pegasse a tinta assim e jogasse ali em cima e pum, fez a versão. Tem splash disc, temos 6 splash discs, né? Pelo menos até onde eu tenho aqui. Depois tem, são 6, mas parece que tem um sétimo que ele é numa outra versão, mas que ele também é bem semelhante ao splash. Tem o de duas cores, que são 4 versões, e tem um até que parece uma pokebola, pra quem assistiu o Pokémon, já que ele é meio, ele é branco com vermelho, tem 5, ele é branco com vermelho, tem um azul, tem o preto com branco, aí depois vai ter, eu vou deixar pra vocês todos no, tudo no post aí, os links e tudo mais, porque tem muita coisa diferente, eu vou deixar um por um, até se marcar durante a semana eu vou colocando aí pra vocês aí no blog. Em relação a, como eu já disse, a história da capa, essas coisas eu contarei depois. Do produtor também, se eu conseguir pegar alguma coisa dele, eu vou tentar fazer mais alguma coisa dele. Em relação aos músicos, como a gente já sabe, era o Papa Emeritus primeiro. Todos os outros, os Nameless Ghosts, né? Ninguém sabe os nomes, né? As composições são todas... relacionados a Ghostwriter, né, que seria o fantasma escritor. Então a gente não pode falar quem que foi por enquanto. Bom, por enquanto é isso. Eu vou tentar deixar o programa nem tão extenso assim, na parte de falar. Vou deixar mais música para vocês curtirem. E como eu falei, logo a gente vai aumentando o horário do programa aí e tudo mais. Se você gostou, se inscreva lá no canal do YouTube, que o programa vai estar lá no canal. No blog também, Ghost BC Podcast. E você pode enviar um e-mail aí pra gente, com artes, críticas, sugestões. Serão todas bem-vindas. A gente vai mandar todas aqui no programa. Em breve aí também alguma promoção. A gente vai tentar bolar alguma coisa aí pra vocês. Obrigado aí por quem deu feedback nessa semana. E... tchau, fiquem aí, eu vou mandar mais uma faixa pra terminar então, pra não acabar sem música, que eu falei que ia mandar 3, então eu vou mandar uma que eu acho muito boa, que é a Satan Prayer, fiquem com ela aí, e semana que vem a gente tá de volta, falou galera! Believe in one God. Here I say a prayer, our time to see you creep.